DJ Chucky. Você está balançando ao som do DJ Choke 22, hoje. O terror dos modinha. O DJ Choke 22, ó mané. DJ Choke 22 Bonadão, o seu palhaço. Você está balançando ao som do DJ Choke 22, hoje. O terror dos modinha. O DJ Choke 22, ó mané. É o DJ Choke 22, bombadão, o seu palhaço.